desbloquear um bloqueado em plena madrugada. Às 5 da manhã, 20 mensagens apagadas. Mais velho já saquei. A sua casa eu derrubei. Tá com saudade, eu sei. De mensagens apagadas, mas daí eu já saquei. A sua casa eu derrubei. Tá com saudade, eu sei. Vocês, tamo junto. Valeu, gente! 8 horas e 10 minutos. Exigente ela, ela, né? É exigente. Se liga aí, ó, vou contar. Tudo bem, você pediu pra eu ficar quieto. Eu quero preservar você, mas confesso, ficou difícil ser discreto. Como é que eu posso me conter? A pele marcada na cor do verão. Que delícia. Aonde você chega, você chama atenção. Sorriso lindo e um corpo de se invejar. Acuado num canto, comendo pelada até me lambuzar. Marquei um golaço e não posso comemorar. Me deixa comer, vou espalhar por toda a rede social. Botar na mídia, tirar onda com geral. Sua beleza é um absurdo. E deixa contar, é. Vai viralizar, que pagou pra ver. Eu não ganhava uma gata com você. Aí tá cedo. Deixa contar, vou espalhar por toda a rede social. Botar na mídia, tirar onda com geral. Sua beleza é um absurdo. Me deixa contar, vai viralizar. Quem me pagou pra ver? Eu não ganhava um agado igual você. Aí tá sendo um outro assunto. A pele marcada na cor do verão. Aonde cê chega, cê chama atenção. É. Sorriso lindo e um corpo de se invejar. E eu, acuado no canto, comendo melado até me lambuzar. Marquei um golaço e não posso comemorar. Me deixa contar, vou espalhar por toda a rede social. Botar na mídia, tirar onda com geral. Sua beleza é um absurdo. É um absurdo. Deixa contar, vai viralizar, vai. Que pagou pra ver, que eu não ganhava uma gata igual você. Aí tá cego, não tá sujo.

prazer. Todas as tribos, lugares precisos e um velho mundo pra conhecer. Tantos destinos e eu clandestino na eterna busca de um prazer. Washington Pagula na parada e DJ Cambota. E esse é o nosso som, o teu som. Pode curtir, é Moral Mix. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para, não para, não para, não para. Ver essa menina tão linda, tão envolvente, dançando. Mexe seu corpo quente, gostoso, tão saliente, quebrando, quebrando. Dance bem com a gente, vem novinha, vem de frente, é sensação. Aê, novinha, vem rebolando, vem. Moral Mix, tem swing, tem magia, que enlouquece esse covão. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para. Faz ratatá. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para, não para, não para, não para. Ver essa menina tão linda, tão envolvente, dançando. Mexe seu corpo quente. Faz ratatá. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para, não para, não para de balançar. Ela não para, não para, não para, não para. Sua boca, inveja desse copo tocando sua mão, do Red Bull que acelera o seu coração. Ou fingindo que nem vi o Playboy chegando em ti, e pra piorar tu deu moral. Passou o arroba na sua rede social. Eu sei que você superou e tá seguindo em frente, que acabou. Frente, não dança porra com outro na minha frente. Eu sei que você superou e tá seguindo em frente, que acabou o amor e nem lembra da gente. Só não dança porra com outro na minha frente, não dança porra com outro na minha frente. do VIP que tá na sua boca. Inveja desse copo tocando sua mão. Do Red Bull que acelera o seu coração. Tô fingindo que nem vi o Playboy chegando em ti. E pra piorar tu deu moral. Passou o arroba da sua rede social. Eu sei que você superou e tá seguindo em frente. Que acabou o amor e nem lembra da gente. Só não dança porra com outro na minha frente. Não dança porra com outro na minha frente. Eu sei que você superou e tá seguindo em frente. Que acabou o amor e nem lembra da gente. Só não dança porra com outro na minha frente. Não dança porra com outro na minha frente. Isso é Mito Fernandes. É o BF apaixonado. Em nome da minha Top Events e da minha Tapajós Produções. Horas e 31 minutos. Vale do Parnaíba. Aqui toca, toca o que você quer ouvir. Vale do Parnaíba FM. Já que você está na minha frente, então me diga, me fala. Eu preciso mesmo de uma explicação. Começa. Você tem todo o tempo do mundo e meu ouvido aqui. Quero ouvir o que é que tem nele que não tem. Amor aqui não é mais seu. Falar mesmo. que ele me dá maior carinho e atenção. E tem mais, o amor que ele me dá na cama é sem comparação. Você vacilou e perdeu, só sei que esse amor aqui não é mais seu. Falar Adeus. Vigário Baltazar tava celebrando a missa, quando sentiu a carniça, abandonou o altar. Fechando bodega e bar, a cidade apodreceu. A prefeitura entendeu que havia necessidade de acatar a calamidade do peito que a dor já deu. O doutor José Aurora era o senhor delegado, ficou tão agoniado que correu na mesma hora. Botou os presos pra fora, depois desapareceu. Sargento cabe soldado, quase morre intoxicado do peito que a dor já deu. No hospital São Vicente, o doutor se agoniava. Mostrou da hora, chegava carro com gente doente. E atender tanta gente, o doutor adoeceu. A enfermaria encheu, injeção dava jeito para cortar o efeito do peito que a dor já deu. Eita forrozão, é Zé Pinguelo do forró. Tudo bem, tudo bem. Flores e plantas murcharam, a loja também fecharam. Por ordem da prefeitura, o item de rapadura desse dia nem moeu. O Stout ainda correu, saindo tampando o nariz. Era o mau cheiro infeliz do beijo que a doida deu. O forró. A cidade ficou cheia, com 5 mil urubu. Faltou água, faltou luz, a coisa ficou feia. Com 5 léguas e meia, muita gente adoeceu. Quem era fraco morreu, era grande o desespero. Não aguentava o mau cheiro do peito que a doida deu. Caçaram a doida danada para fazer o estudo, mas ela vendo isso tudo, saiu numa disparada. Entrou na mata fechada, nunca mais apareceu. A cidade escureceu, a terra ficou tremendo. E da onde tá fedendo do peito que a doida deu. Por essa letra, por essa verdadeira obra de arte. Zé Pinguela, o gatinho lindo do forró. Pega a minha passinho pra trás. É fácil de aprender. Girou, não para mais. Girando comigo. É um, é dois. Um passinho pra trás. É fácil de aprender. Girou, não para mais. Outra vez. She wait. when you say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, not tell me no, no, no, no. I see me got a small war. Ask me, I wake up. Now she did my mind. Don't walk. My mind don't walk. Day one, day two. One of you folk of us. Now, so me, I go long. See me, we need go walk. As I start to the tell her, if you know my heart, it is. Baby girl, if you leave me, I don't go love again. Because he gave many girls, we put my heart for bed. Baby, you feel my pain. Baby, calm down, calm down. Girl, this your body, he puts in my heart for lockdown. For lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, not tell me no, no, no. Ainda tô na fase de superação. Sentado na mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso. Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo. Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir. Não sou eu ligando, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti. Recusa aí, recusa. Te peço pelo amor de Deus, não deixe eu recair. Atenção, senhoras e senhores, com vocês, a Samuele. Alô, lá de São Felipe. A fábrica de gente. Chega pra cá, pra pô. Aê, opa. Sentado na mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso. Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo. Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir. Recusa aí, recusa aí. Não sou eu ligando, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti. Recusa aí, recusa. Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir. Recusa aí. Recusa. Não sou eu ligando, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti. Recusa aí, recusa. Te peço pelo amor de Deus, não deixe eu recair. A fábrica de sentimentos e o ferro em andar. Olha só, velho! Tamo junto, irmão. 8 horas e 54 minutos. Não me lembro, eu não sei. Já sofri demais na mão de muito ex. Amor aqui já não tem. Eu te amo, eu gastei. É trigésimo e nem acabou o mês. Seu trouxa favorito que estava contigo não tá mais aqui. Não tá mais aqui. Que era exclusivo, eu tô distribuindo. Agora tá. Daqueles bem vagabundo. Seu trouxa favorito que estava contigo não tá mais aqui, não tá mais aqui. O que era exclusivo eu tô distribuindo, agora tá assim. Coração álcool em gel desses bem vagabundo. Eita, popô. Vale do Parnaíba FM. Disparada. Na audiência. Vale do Parnaíba FM. FM. Apoio cultural. Muda a estação, mas o alerta continua. Devemos combater o mosquito da dengue durante todos os meses do ano. No verão, o calor e a umidade ajudam a aumentar a população do mosquito transmissor de temidas doenças, como a dengue, zika e chikungunya. Com as temperaturas mais baixas, o número de mosquitos diminui, mas o risco das doenças permanece. Os ovos que foram depositados no verão em locais que tenham ou que podem acumular água sobrevivem. Ficam ali adormecidos, mas longe de serem inofensivos, podendo ficarem assim por até um ano. Então já viu, né? A estação muda, as altas temperaturas e a chuva chegam e, em contato com a água, os ovos se rompem e a larva contaminada pelo vírus se desenvolve, até se transformar no mosquito Aedes aegypti. E aí, tudo começa de novo. Um ciclo que você pode acabar. Elimine os criadores do mosquito da dengue. Evite uma epidemia quando o verão chegar. São João das Lojas Casa Nova está bom demais! E viva Casa Nova! São lindos muitos produtos e uma infinidade de opções para presentear o seu namorado ou namorada. Relógio, óculos, buquês, arranjos permanentes e muito mais. Temos colchões, móveis, eletrodomésticos, ferramentas em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Mas se preferir, compre no carnê com crediário super facilitado. Corra e venha para o Arraiá de Ofertas nas lojas Casa Nova. Casa Nova, fazendo mais por você. Ali que cai, é tradição, são muitos anos de dedicação, tranquilidade pra cozinhar, sem ter com que se preocupar. Pede na revenda autorizada, a qualidade é comprovada. Lick Gás, situado agora em novo endereço, na Avenida Zuca Lopes, ao lado da rodoviária. A Primus Automotivo não para de inovar. O maior e melhor auto center da cidade. Está de cara nova. Mais espaço, mais conforto e uma equipe qualificada para lhe atender. Autopeças, baterias, pneus lubrificantes e agora com uma linha exclusiva de acessórios para o seu veículo. E em união são duas lojas da cidade. Somos especializados em serviço de alinhamento, balanceamento, troca de óleo e câmbio. Ei, câmbio automático, para carros, passeio, caminhonete, ônibus e caminhões. Temos assistência de reboque 24 horas. Agende já sua revisão e venha conhecer nosso novo espaço. Primus Automotivo, Rua 7 de Setembro, saída para Miguel Alves. E Primus Automotivo diz eu, Avenida Zuca Lopes, saída para Teresina. Fone 869-9505-5595 ou 994-32-7872. Primus Automotivo, investindo em qualidade para o seu veículo. Lojinha Coelho, completo sortimento em gêneros alimentícios, rações para animais, medicamentos veterinários, perfumarias, tecidos, confecções, louças, plásticos, calçados, material escolar, material de costura, ferramentas e miudezas em geral. E nas compras à vista, você tem desconto especial de 10%. E a Lojinha Coelho está com promoções em arame farpados. Lojinha Coelho, Rua 7 de Setembro, esquina com a Benedito Rego. Agradece a preferência, Toninho Coelho, Evanildes e Mira. Mercadinho Ceará. Você que gosta de comprar barato e tem preferência em produtos de qualidade, tanto na área de frios e alimentícios, então, clientes amigos, venha até o Mercadinho O Ceará, um lugar bem espaçoso, com produtos de qualidade e o melhor preço da cidade. Isso mesmo, preço que cabe no seu bolso. Você vai levar mais produtos e pagar bem menos. Isso mesmo, Mercadinho O Ceará. Preço baixo de verdade. O amigo Ceará e colaboradores agradece a sua preferência. Atenção! O fenômeno do Espiritismo Mestre Osvaldo é um dos mais respeitados e considerado espírita do Norte e Nordeste. Ele trabalha com búzios africanos, baralho da sorte e bola de cristal e nos orienta no amor e nos negócios, retira as suas dúvidas e soluciona os seus problemas. Mestre Osvaldo faz e desfaz todo tipo de trabalho de ordem espiritual. Por isso, não sofra mais com doenças misteriosas, vícios dominantes e outros assuntos. Você pode ligar agora mesmo e marcar sua consulta espiritual online ou presencial. DDD 88 99806 8723. Mestre Osvaldo, neste você pode confiar. Pra você que tá sentado, aperte o cinto. Pra você que tá em pé, sinto muito. Entra no ar agora. Antena 87. Antena 87. Com músicas do passado e mistura de sucessos. E ainda participação do ouvinte e promoções imperdíveis. Antena 87. Antena 87. Apresentação Bel Castro. The best of DJ. Bom dia, bom dia, bom dia! Começando aqui mais a edição aqui do nosso Antena 87, aqui na melhor rádio Vale do Parnaíba FM, a primeira da cidade. Garqui. E hoje, segundona maravilhosa, 24 de junho de 2024, na apresentação aqui de Bel Castro. E eu já quero a participação de vocês através aí do nosso WhatsApp, 8168-2875. Lembrando aí que sexta-feira a gente tem brindes aí para sortear para vocês que participam aqui do nosso Antena 87. A gente tem um combo aí do Love Coxinha, trabalhando aí todos os dias a partir das 3 horas da tarde. Você faz o seu pedido aí no WhatsApp 994-49-4326. Lembrando aí que o Love Coxinha faz aí encomendas para a festa em geral. Aniversário, casamento, batizados e muito mais. Love Coxinha, todo mundo ama. A gente também tem um brinde aí do R Moto Peça, trabalha com conserto de moto, lavagem. O diferencial dele é que ele vai pegar a sua moto aí para estar lavando. Você que não pode ir, ele vai buscar. É só você entrar em contato aí no 995-570414. E o R Moto Peça está localizado ali na Rua das Pedrinhas, no bairro São Francisco. A gente também tem um bolo aí das delícias caseiras da Mirthy. Trabalha aí com uma grande variedade de bolo caseiro e você faz aí a sua encomenda a partir das 4 horas da tarde aí no WhatsApp 995 31 8417. As Delícias Caseiras da Mirtle está localizada na rua 15 de novembro, próximo à Picanharia do Murilo. E é só você indicar o seu sucesso, mandar bom dia, pedir alô, que você já vai automaticamente aí pro sorteio. 8168-2875. Gente, cadastre aí na Romance Favorita e seja a revendedora aí da Romance, tá? São várias vantagens, é lucro de 30% a 40%, peças de roupa sem nenhum investimento e você só vai prestar conta do que você vendeu. O que você não conseguir vender, você devolve, tá? E a Maraísa, ela se encontra aqui na Rádio Vale do Parnaíba, ela já está aqui, tá? Deixando peças aí para vocês que queiram ser revendedora e você pode estar chamando ela aí para maiores informações no 98-62-95-93, tá? Ela tá aqui, vai ficar aqui até umas 11h30 aqui, tá bom, gente? E você monta aí seu próprio kit, tá? E o Almeida da Ótica Cristina aí comunica que a próxima consulta será aí no dia 28 de junho, com o Dr. Enoque Júnior, a partir das 8 horas da manhã, e o preço é R$140. Marque a sua consulta aí nos telefones 995-60-8170 ou 994-12-3991. E a Ótica Cristina está localizada na Rua Davi Caldas, no centro. Agradece Almeida e família. E a Lojinha Coelho comunica que ainda está aí com a grande promoção Arame Farpado, com preço mais barato da região. Eles estão localizados na Rua 7 de Setembro, esquina com a Benedito Rego. E o Dr. Aldo comunica aí que está atendendo no prédio Center Vida nos dias segunda, terça, quarta e sexta-feira. Sendo aí que na segunda, na terça e sexta-feira o mesmo atende pela manhã e à tarde. Na quarta-feira, somente pela manhã. Ele atende IAPEP, Unimed, Intermed, Mediplan e também Humanas. E o atendimento do IAPEP está normal, inclusive em relação a exames pendentes. Consultas você chama aí no WhatsApp 995-06-8519 ou 98859-2898 e fala aí com Elvison. Agradece, Dr. Aldo. Deixa eu falar aqui também do frigorífico Mercadinho de Deus. Está localizado na Rua Doxo Mello, ali pertinho do Benedito Moura. Tá lá, você vai encontrar uma grande variedade de carne de criação, carne de gado, porco, peixe, frango, bode, carneiro e muito mais. Além disso, você encontra aí produtos alimentícios, verduras, sorvetes e muito mais. Aquele precinho ali especial que cabe no seu bolso, tá? Dê uma passadinha lá no frigorífico Mercadinho de Deus. Serralheria Arte e Ferro, a primeira da cidade, trabalhando aí com portas automáticas. Se você busca qualidade, precisão e design exclusivos em estruturas metálicas, a Serralheria Arte e Ferro é a escolha certa. Com a equipe aí de profissionais altamente especializada e trabalha também com portões, grades e muito mais. Entre em contato aí pelo telefone 995-10-1595 e faça aí seu orçamento sem compromisso. E a Serralheria Arte e Ferro, ela está localizada na Rua Sargento Protássio Oliveira, no bairro São Judas. Já acolhe a equipe. Agradece a sua preferência. E a loja KM Distribuidora é a loja mais completa da cidade em descartáveis, embalagens em geral. E agora aí conta com produtos da Alta Plástico direto da fábrica, como hambúrguera, marmita, filme PVC e muito mais. Faça uma visita aí à loja KM Distribuidora, que está localizada na Rua Benedito Rego, em frente à Casa São Vicente. E deixa eu falar aqui também para vocês da loja Marisa Variedade. Lá você vai encontrar roupa feminina, masculina, produtos da Natura e muito mais. A loja fica localizada na Rua Neirão Coutinho, em frente ao Mercadinho Monção. Faça lá uma visita e aproveite as novidades aí da loja Marisa Variedades. E se o seu gás acabou, o lugar certo aí é Casa do Gás. Pediu, chegou. É só você entrar em contato aí no 994-50-2727 ou 994-34-2247 ou então aí no 994-48-5005. E na compra aí do seu gás, você vai ganhar um brinde surpresa na hora. Aceita aí todos os cartões. Lugar certo aí para comprar seu gás, Casa do Gás. On Sunday, you went home alone. There were tears in your eyes. I called your cell phone, my love, but you did not reply. The world is ours if you want it. We can take it if you just take my hand. There's no turn. As opções aí para o seu almoço aqui na cidade é no frango assado do Neto, com opções de arrumadinho grande, completo e arrumadinho simples. A partir de duas quentinhas, faz delivery até você aqui na cidade. Mas se você preferir, você pode saborear o seu almoço no frango assado do Neto, que fica localizado na Rua 15 de Novembro, próximo ao Banco do Bradesco. Lá você vai encontrar um espaço amplo e bem aconchegante para receber você. O frango assado do Neto, ele funciona a partir das 10 horas da manhã e vai até as 3 horas da tarde. Encomendas você faz aí no WhatsApp 994-2905-82. E deixa eu falar aqui também do Souza Supermercado. Lá você vai encontrar uma grande variedade de produtos alimentícios, bebidas quentes e geladas, produtos de limpeza, frios e congelados e muito mais. E lá tem muitos produtos aí na promoção para você aproveitar aquele precinho especial, tá? Você vai encontrar o frango lá fresquinho a R$ 11,99. A cartela de ovos com 30 unidades a R$ 16,99. Você vai encontrar também a banda de milho, aí o saco de milho com 30 quilos a R$ 45,00 e muitos outros produtos aí na promoção. E atenção, nas compras aí a partir de R$ 50,00, você vai concorrer a 10 batidas de R$ 100,00. O sorteio será realizado em julho. Então, participe aí dessa grande promoção no Souza Supermercado, qualidade que você pode comprar. Está localizado ali na Rua 10 de Novembro, no bairro Nossa Senhora das Graças. Você também pode estar seguindo aí no Instagram e conhecendo aí as grandes promoções. Siga no Instagram, @souza.supermercado. E o contato aí do Souza Supermercado é o 994-62-2068 ou 988-59-1206. Deixa eu mandar aqui um bom dia a toda a equipe aí do Souza Supermercado, todo mundo antenado aqui com a gente nessa segundona, a Kayla, o Kaique, o Nailson e o Lucas. Bom dia pra vocês e um bom trabalho. About it. E atenção, galera, deixa eu dar um recado aí muito importante para vocês. O mercado de trabalho precisa de pessoas qualificadas. E a RJ de União está aí completando 10 anos aqui na cidade, qualificando aí pessoas para o mercado de trabalho. Enriqueça aí seus conhecimentos com os cursos da RJ Informática. A matrícula é grátis e a mensalidade é um valor que cabe no seu bolso. E o mais legal, pagando em dias, você vai ter desconto aí e ainda vai concorrer a brindes mensais. Você pode fazer sua matrícula pelo WhatsApp 995-65-4278. 995-65-4278. RJ Informática, Centro de Qualificação Profissional. Fala aqui também para vocês aqui da loja JR Acessórios e Variedade. Preço bom e qualidade, então aproveite aí que lá tá tendo promoção, tá? Chinelas aí a partir de R$15 na promoção. Qualquer uma, qualquer modelo, adulto, infantil, masculina, feminina, lá você vai encontrar a R$15. A loja JR Acessórios e Variedade está localizada na rua Benedito Rego, centro, em frente ali à Casa São Francisco, ao lado ali da Drogaria Lira, bem pertinho aqui da rádio, viu? O contato aí é o 995-85-1895, 995-85-1895, que é qualquer modelo aí, a R$15 ali na loja JR Acessórios e Variedades. Nove horas e 21 minutos e a gente tem uma mensagem aqui da Franzinha do Centro. Bom dia, Bel. Hoje eu quero ouvir Sorriso Maroto Qualquer Uma. Bom dia, Franzinha. Deixa eu mandar aqui um bom dia para minha mãe, a Dona Fátima, lá no Residencial Santa Helena. Tá antenada com a gente. Bom dia, minha flor do dia. Gente, participe aí do nosso Antena 87, através aí do nosso WhatsApp, aí, o 8168-2875. A gente curte agora aí a primeira parte das dicas das novelas com a Jane de Paula. Em seguida, a gente vai atender a Franzinha do Centro, tá pedindo aí Sorriso Maroto. Tá na Vale? Tá bom demais. Chegando por aqui hoje, segundona, 24 de junho de 2024, né? Trazendo aquele nosso resuminho de novelas. E é isso, e pra gente começar, a gente traz aí o capítulo de hoje, segunda-feira, 24 de junho, né? No Rancho Fundo, hoje, Zé Beltino arrasta Marcelo Gouveia pela cidade e Arthur salva o amigo. Caridade aceita a sociedade com Arthur. Zé Beltino é preso, mas foge quando vê tia Salete e Flor Borromeu aos beijos. Arthur surpreende o que nota. Zé Leonel diz a Zé Beltino que Blandina precisa assinar um contrato pré-nupcial antes do casamento. Blandina recrimina o Marcelo por deixar o seu noivo preso. E Deodória manda Lola e Blanchette seduzirem Aldenor e Nastácio. Vespertino questiona Deodória sobre Jordão Nicásio. E Zé Beltino, ainda no capítulo de hoje, encontra o Marcelo no quarto de Blandina. Nossa, que confusão, hein? Quer saber mais? A gente conta no próximo capítulo, porque agora a gente traz mais um capítulo para esta segunda-feira, 24 de junho, de Família é Tudo. No capítulo de hoje... Na sombra do olhar, tem que... Electra fica impressionada com a acusação de Ana contra Luca. Otto comenta com seu cúmplice que precisa afastar Netuno, Leozinho de Vênus. Electra confronta Luca. Mila pede que Jéssica pegue uma roupa de Luca para forjar o vídeo. Chicão mostra o clipe de Andrômeda para Vênus e os irmãos. E todos desaprovam o trabalho. Lupita fala com Leda sobre Guto. Tom treina Eva na pista de skate. Paulina foge do hospital e a Sheila participa da mesma audição que Andrômeda. Bem, começa então o evento para o lançamento do documentário da Fundação de Vênus. Paulina arma um escândalo durante o lançamento e Vênus se desespera. Tudo isso vai acontecer em Família Tudo hoje, tá? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais um resumo de Renascer para você. Se liga com a gente. Voltamos já. Oitenta e sete vírgula nove. A frequência do sucesso. As malas no sofá, diz pra mim que vamos viajar. Olha aqui, cê tá chorando, algo aconteceu. Já senti viajando, tu eu. Essas roupas são só suas, esse choro é um adeus. Quer me abandonar? Beleza, deixa só o que for meu. A boca que eu beijei na fila do cinema. O abraço que até hoje me faz suspirar. A mão que escreveu o mais lindo poema pra você ler naquele altar. As pernas que me deram mole eu também quero. Parece que deixei você sem opção. Desfaz as malas porque vai ser impossível você sair daqui sem coração. Tá chorando, algo aconteceu. Já senti, viajando tô eu. Essas roupas são só suas, esse choro é um adeus. Quer me abandonar, beleza, deixa só o que for meu. Vale do Parnaíba FM. FM, apoio cultural. Alberto Supermercados. Aproveite nossas promoções da semana. Todos os dias, muitas ofertas para você economizar de verdade. Aqui você encontra o melhor atendimento. E se precisar, levamos suas compras até sua casa. Vem pro Alberto Supermercados e confira a maior variedade em alimentos, bebidas, utilidades para o lar, perfumaria, materiais de higiene e limpeza, além de nossa seção de frios e congelados. Conheça nosso hortifruti e faça suas compras em um só lugar. Se preferir, pague com cartão de crédito à vista ou parcelado. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Alberto Supermercados. Seu futuro vem garantir, vem aprender com a gente. RJ Informática é competente. É isso aí, gente. Seu futuro venha garantir. Aqui na RJ Informática. A RJ Informática está de matrículas abertas para os cursos de informática básico, avançado, design gráfico e informática kids. Vem aprender com a gente. RJ Informática. Temos também os cursos de gestão comercial, manicure e pedicure, designer de sobrancelhas e atendente de farmácia. Matrículas inteiramente grátis. E no final do curso, você ainda recebe certificado válido em todo o território nacional. Seu futuro vem garantir. Não perca tempo e venha agora mesmo se qualificar para o mercado de trabalho. A RJ Informática fica na rua Areolino de Abreu, ao lado do Colégio Padre José de Anchieta. Telefone para contato 86 99565 4278. RJ Informática, Centro de Qualificação Profissional. Melhores cursos é com RJ Informática. Encontrar tudo em um só lugar, comprando barato e no cartão, escolha sempre o Sampaio Supermercado. Tudo em gêneros alimentícios, mercearia em geral, frios, congelados, hortifruti, ferramentas para o homem do campo, rações e materiais para sua construção. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard, Elo, Credshop, Hiper, cartão alimentação e descontos nas compras à vista. Sampaio Supermercado, rações e construções. Há 38 anos, parceiro da dona de casa, do produtor rural e do construtor. Avenida 7 de Setembro, 865. Fone 98803-9725. Uma empresa do Grupo Sampaio. Vai construir ou reformar? Então passe na Rameve Construções. Lá tem o que você precisar e tem as melhores condições. Amigo criador, também temos tudo pros seus animais. Rações e medicamentos veterinário, um completo sortimento e muito mais. Rameve e Construções, temos tudo para a sua construção e ainda dispomos de equipamentos e medicamentos veterinários, além de rações Rancho, a campeã das vaquejadas. Avenida Felinto Rego, Centro de União, Piauí. Rameve e Construções, há mais de 20 anos vendendo qualidade. Rameve Construções. Tem gente que acha que só vai precisar de um plano Pax União no final da vida. Não é bem assim. Na verdade, com um plano de assistência familiar Pax União, você e sua família podem aproveitar ainda em vida muitos benefícios e vantagens. São mais de 500 empresas conveniadas em todo o Piauí e Maranhão e várias filiais no Piauí. Com a Pax União, você curte o melhor que a vida tem para oferecer. Pax União, amiga nas horas difíceis. Tudo pela vida. Drogarias Pague Menos estão há 24 anos de prontidão para atender você e sua família, com uma equipe extremamente capacitada. Disponibilizamos medicamentos de qualidade com preços acessíveis ao seu bolso. Também temos uma linha completa de perfumaria, fraldas, absorventes, sorvetes, picolés, leite, cereais, recarga de todas as operadoras e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Precisou de um atendimento diferenciado? Venha para uma Drogaria Pague Menos. 5 farmácias em União e 3 em Miguel Alves para melhor lhe servir. Drogarias Pague Menos. Sua saúde em boas mãos.

de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer. Deixa eu mandar aqui também um bom dia pro Ivan, na Malhada da Areia também tá com a gente, tá antenado. Bom dia, Ivan. Guardado no seu coração, na noite fria, solidão. E você que ainda não indicou o seu sucesso, indique aí através do WhatsApp 8168-2875. Deixa eu mandar uma mensagem no finalzinho, não, que não dá tempo não, viu? Em cada sonho de verão, no toque do seu telefone, você vai ver. Deixa eu falar aqui do oferecimento do Antena 87. A gente tem um oferecimento aí do Grandão do Frango, o melhor frango da cidade. Eles funcionam de segunda a domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você já encontra aquele frango assado delicioso, tá? Estão localizados ali na Rua 7 de Setembro, no centro. Sei que você vai lembrar. Autoclima Refrigeração, trabalhando aí com ar-condicionado, bebedouros, máquina de lavar, micro-ondas, geladeiras e freezers. Trabalha também com compras e venda de freezer e geladeira. Eles estão aí com a promoção na limpeza do ar-condicionado. Aceita aí todos os cartões. Autoclima Refrigeração está localizado na Avenida João Osório, sem número, próximo ao Banco do Bradesco. E o contato é o 994-3654-39 ou 994-69-4156. Vai chamar meu nome, eu vou ficar no verso. Jogos importados, Zé Pereira, consertos e manutenção de ventilador, liquidificadores, secador, prancha, ferro de passar, e tem também acessórios para fogões e controles em geral. O contato é o 995-57-1763. E o Shop dos Importados Zé Pereira está localizado na Rua Benedito Rego, no centro. Noite fria, solidão, saudade vai chamar. Dia 7, estreamento há mais de 6 anos aí na cidade de União, recuperando o veículo de furto e roubo, proteção, é 24 horas, instale hoje mesmo seu rastreamento ViaSat, agora aí com a grande novidade, que é o chip multioperadora. As quatro operadoras é um só chip. E a ViaSat rastreamento está localizado na Rua Nízio de Abreu, número 995, no centro de União, por trás do restaurante Bom Gosto. O WhatsApp é o 995-68-3961 ou 994-07-1295. Deixa eu falar aqui também da ProRis, odontologia especializada. Ela é que atende as especialidades clínico geral, tratamentos de canal, restaurações, cirurgias, reabilitação oral, aparelho ortodôntico, clareamentos e prótese. Venha para a ProRis, ela está situada na Rua Fris Lobão, número 810, próximo ao cartório eleitoral de União. E você pode agendar sua consulta e cuidar aí da sua saúde bucal através do telefone 995-45-1008. ProRisos. Você foi o amanhecer mais colorido. E aqui na cidade, sua moto tem lugar certo para ser levada. Precisou de qualquer peça ou precisou realizar qualquer serviço, o lugar certo é na loja Paulista Motopeça. Está localizada na Avenida União, próximo ao posto Frota 1. Confira preços baixos, bom atendimento e qualidade no serviço. A vontade que eu tinha de... O doutor Aldo comunica que está atendendo no prédio Center Vida nos dias segunda, terça, quarta e sexta-feira, sendo que na segunda, na terça e sexta-feira o mesmo atende pela manhã e à tarde, na quarta-feira somente pela manhã. Ele atende IAPEP, Unimed, Intermed, Mediplan e também Humanas. E o atendimento do IAPEP está normal, inclusive em relação a exames pendentes. Consultas você chama aí no WhatsApp 995-06-8519 ou 98-59-28-98 e fala aí com Elvison. Agradece, doutor Aldo. Saquei você, nem é só uma. Isso seu gás acabou, o lugar certo aí para você comprar o seu gás é a Casa do Gás. Pediu, chegou. É só você entrar em contato aí nos telefones 994-50-2727 ou 994-34-2247 ou então aí no 994-48-5005. E na compra do seu gás, você vai ganhar um brinde surpresa na hora. Aceita aí todos os cartões. Lugar certo aí para comprar o gás? Casa do Gás. Deixa eu falar também da loja Marisa Variedade. Lá você vai encontrar roupa feminina, masculina, produtos da Natura e muito mais. A loja fica localizada na Rua Neirão Coitinho, em frente ao Mercadinho Monção. Faça lá uma visita e aproveite as novidades da loja Marisa Variedade. Na esperança que você venha só uma e me faça esquecer que te perdi, te perdi. Santana. Gente, cadastre-se aí na Romance Favorita. São várias vantagens, tá? Lucro de 30% a 40%, peças de roupa sem nenhum investimento e você só presta conta apenas do que você vender. O que você não vender, você devolve, tá? Interessada em ser revendedora, é chamar aí no WhatsApp 998-62-9593 e você fala aí com a Maraíse, lembrando aí que ela se encontra aqui na Rádio Vale do Parnaíba. Dê uma passadinha aqui, faça o seu kit e boa sorte aí nas vendas, tá bom? Meu lado eu era invisível, e mais agora que eu tô bem, agora que eu já tenho alguém. Deixa eu mandar aqui um bom dia pra Toninha da Vila, mandando aqui, bom dia, tô ligada. Bom dia, Toninha, obrigado pela sua sintonia. Pra fuder com a minha vida, pra saber se ainda te amo. Aí cê liga, e pra testar meus sentimentos, faça uma recaída, ferra meu relacionamento. Aí cê liga, aí cê liga. Saindo, beijando um milhão de bocas, tava tudo lindo. Enquanto eu tava no meu canto. 9:51 e participe aí do nosso Antena 87 através aí do nosso WhatsApp 8168-2875. A gente vai curtir agora a segunda parte das dicas das novelas aí com a Jane de Paula. Em seguida a gente curte aí Desejo de Menina, Contarei os Minutos. Tá na Vale? Tá bom demais. Só pra bagunçar minha mente, pra fuder com a minha vida. 87,9. Fique sabendo tudo sobre sua novela. Telenovelas. Já de volta! Hoje, segunda-feira, 24 de junho, né? E agora a gente conta o resumo de Renascer para esta segunda-feira. Egídio concorda em abrigar Mariana em sua casa. João Pedro mostra a Sandra sua intenção em resgatar o amor da mulher. Lu gosta de saber que João Pedro aceitou o negócio proposto por Bento. Augusto questiona a Buba se ela não vai contar à sua família sobre o casamento deles. Ritinha flagra Damião com Eliana. Egídio enfrenta José Inocêncio. Inácia flagra Ritinha seduzindo Bento e discute com a filha. Bento aconselha o pai a abrir mão do cacau das terras de Venâncio. Mariana alerta Eliana sobre Egídio e João Pedro e Bento mostram a fazenda e o processo de produção do cacau para os compradores. Inácia surpreende pastor Lívio ao falar sobre cacau. Bem, tudo isso acontece no capítulo de Renascer hoje, né? E agora a gente vai, mas volta amanhã com mais um capítulo da sua novela preferida. Então não esquece, tem encontro nosso por aqui, tá? Com o nosso resumo de novelas. Beijos! Até amanhã. Tchau, tchau. Aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. Aqui você ouve as melhores. Desejo de menina. Quando te conheci, eu senti a paixão tomando conta do meu corpo. Você era o amor que eu buscava pra mim. Eu não consigo dormir, em nada sinto prazer. Pois tudo que olho me lembra você. É tanto amor que parece que vai me sufocar. A vontade é tanta, é louca pra te amar. Desejo de menina. Vale do Parnaíba FM. FM, apoio cultural. Quer encontrar tudo em um só lugar, comprando barato e no cartão? Escolha sempre o Sampaio Supermercado. Tudo em gêneros alimentícios, mercearia em geral, frios, congelados, hortifruti, ferramentas para o homem do campo, rações e materiais para sua construção. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard, Elo, Credshop, Hiper, cartão alimentação e descontos nas compras à vista. Sampaio Supermercado, rações e construções. Há 38 anos, parceiro da dona de casa, do produtor rural e do construtor. Avenida 7 de Setembro, 865. Fone 98803-9725. Uma empresa do Grupo Sampaio. Querubim Construções. Temos tijolos da cerâmica Neri, areia grossa, areia fina, cimento, argamassa, seixo, tintas, brita, telhas, ferro, treliças, coluna, pias, manilhas, canos, material hidráulico, conexões e muito mais. E alugamos retroescavadeira, pá carregadeira e caminhões. Querubim Construções, localizado na Rua Davi Caldas, ao lado do estádio. Telefones 99494-9105 e 99413-0573. Querubim Construções agradece pela preferência. Na farmácia Drogarias Pague Menos. Agora tem. Aqui tem Farmácia Popular. Pra quem ainda não ouviu falar, na Farmácia Popular é um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E ainda 90% de desconto em vários medicamentos. Traga a receita, CPF e um documento com foto para Drogarias Pague Menos e governo federal. Casa do Campo, agricultura, pecuária e rações animais, onde você recebe orientações técnicas no problema de sua criação. Temos vacinas e medicamentos para os seus animais. Telefones 3265-1477 e 99948-0767 e 99432-9351. Casa do Campo, agradece a preferência, doutor Geraldo Sampaio. O São João das Lojas Casa Nova está bom demais. E viva a Casa Nova! Produtos e uma infinidade de opções para presentear o seu namorado ou namorada. Relógio, óculos, buquês, arranjos permanentes e muito mais. Temos colchões, móveis, eletrodomésticos, ferramentas em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Mas se preferir, compre no carnê com crediário super facilitado. Corra e venha para o arraial de ofertas nas lojas Casa Nova. Casa Nova, fazendo mais por você. Bom dia, comadre Bel, ela é nisso. Comadre, coloca aí Conde do Forró. Bom dia. Aposta na gente, confia na gente. Já tô te namorando aqui na minha mente. Aposta na gente, confia na gente. Tô vendo nossos filhos ali bem sorridentes. Aposta na gente, confia na gente. Já tô te namorando aqui na minha mente. Aposta na gente, confia na gente. Tô vendo nossos filhos ali bem sorridentes. Tamo junto, Rogerinho!